na cara, então agora é minha vez. Senta aí, não fala nada, tá comigo, quer ser ex. Sabe como me irritar? Tô sempre levando a culpa. Se respiro, tô errada. Meu silêncio te perturba.